céu sem interferir com o lixo da 17. Xené 63, 127, alinhar e manter. Alinhar e manter o Xené 63, 27, boa tarde. 3154 no solo 34, chame solo 21, decimal 1. 21 no 1, 3154. Tango Vitor, Charlie Hotel. É, só autorizando sua subida para nível de voo no 00, confirme. Está em recepção, senhor. Qual é a altitude ou nível que o senhor passa, Vitor Charlie Hotel? Está passando 045, mantendo 107 em recepção. Ok, então, pois faça uma verificação do seu modo Charlie, pois o mesmo está nos indicando 1.410. Genera 6142, passa nível de voo 160, chama centro Recife em 126, decimal 85. 2085, 6142, obrigado. Tango Victor Charlie Hotel, controle, desligue o modo Charlie. Gené 6327, livre decolagem, vento 090 graus, 139. Cláudio autorizado, iniciando 6327 da pista no lugar. Hotel Lima Hotel no solo 35, frequência livre. Portal estabilizado livre e ILS, 5446. Noite 07, controle, desse mantenha 3 mil, chegada bom, fio no 0 no 3. 600, 3 faz até 3 mil, 10, 13, 1807. Então 32, 17, controle, desce para 4 mil, 10, 13 na última. 4 mil, 1013, 32, 17. Estacionar a frequência livre, Juliette Lima, Tango. Boa tarde. 6327, decolou aos 36, controle 1208. Controle 1208, hoje não é 6327, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, hoje não é 6327, decolou. 6327, boa tarde, contato radar direto, posição letra, 6327. Ciente, direto, posição letra, 3279, boa tarde, contato radar 60 milhas, 4 mil, chegada a Ponf, com 1013 no altímetro. Sim, então entendeu, para 4 mil na Ponf, 1013. 3217, vetoração radar, mantenha presente proa limitado pelo LOC, redução 1709, nós. Mantenha 4 mil pés. O tráfego que precede está 1 hora 7 milhas. O localizador é um Alfa Tango 72 com velocidade reduzida. Vai manter a presente proa, vai manter também 4 mil, limitado ao localizador, 3217. 75446, qual é a sua velocidade indicada? Eu vou manter, vou acelerar para 160 para colaborar aí, amigo. O controle fica muito agradecido. Vai. Que reposte alinhado e pronto. Kilo Papa Vitor. Papá Juliette, prossiga. Papa Vitor. Permita terminar, porém está dentro da nossa área de responsabilidade delegada pelo centro de controle. Mantenha então a escuta do mesmo e aguarde. Controle Salvador, Oceania 6327, solicita se possível nível 160 como final. Aguarde, tá 3217, esquerda 130, livre LS, chame estabilizado, desce 2000. 130 pela esquerda, livre LS, descendo a 2000, chamada estabilizada, 3217. Oceania 6327, confirmando nível 180 como final. 160. 160, subi e mantenha nível 160, 6327. Gente, 160 autorizado, 6327. 35446, muito grato pela colaboração. 2 minutos externos, chame torre 118-612. Rádio aqui é 118-612, até mais. 35627, pronto, te espera, pronto. Trip 5627, a linha decola sem parada? Afirmo, senhor, sem parada. Alinhar e decolar sem parada, 090 graus com 12 nós. Trip decolagem, trip 5627. Quilo Papa Victor, decolado aos 4-1. Ingresso perna contra o vento, da 1-0, aguarde para cruzar o campo. Afirmativo, vento. No tráfico a reportar, frequência livre, bom voo. Mike Vitorinho. Salvador, boa tarde, gol 396 com a Papá. Boa tarde, 396. Sem identificação, desce e mantém 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 396. O Papatango, Romeu, Papá, Juliette. Aquilo, Papa Vitor. Trip 5446 na escuta? Trip 5446 na escuta. Estabilizou no ILS. Ok, cheque, trem, continua a aproximação, só aguardando a pista livre, ok? Ok, aguardando a pista livre, o 5446. Ainda faz 360 para o avião virar no táxi ainda decolado, entendi. 217 passando Duna, torre 118-612, bom pouso. 118-612 com a torre, boa. Boa noite, 07, reautorizado 2000, chegada Bonf, livre LS, chame estabilizado. 2000, vai chamar estabilizado com 807. Afirmo. Controle, vista acelera até o Vatação 080, está em condições individuais para o cancelamento, solicito o 85. Estimado de pouso ficará para os 2007. Do litoral, chame para cruzar a final da 28. Prosseguirá para a linha do litoral, informará para cruzar 28 quilo Papa Vitor. Então 32117 na escuta? Afirmo. Número 2, trono 0, continue e aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 2117. Guardião 02, poderia repetir novamente os dados? 2117, identificação, chegada a Mari, desse mantenha 060. Aidente, Mari, 060, passageiro 2231. Trip 5627, contato radar na decolagem, saída Puca, nível 130. Confirmando, Puca ou Conde? É Conde, perdão, saída Conde, 5627. Ok, saída Conde, 130, 5627. Papatango Vitor Tchori Hotel, por gentileza, ratifique seu estimado de pouso. Ok, então reporte para ingresso 1-0, da 1-7, Guardião 02. Torre, quilo Papa Vitor, cruzando a lateral aqui da 2-8. Kilo Papa Vitor, após efetuar o cruzamento, chama o controle, 1208. 208, grato. Chegou em 126 decimal 0, Vitor Charlie Hotel. Boa. Controle Salvador, muito boa tarde. O Papa Tão, o Kilo Papa Vitor. Papa Vitor, controle saída. Oi, gente, direto Paulo Afonso, tudo mantém nível de voo 095, condições visuais, Kilo Papa Vitor. Autorizado 025, pro direta Paulo Afonso, autorizado 095, grato, Kilo Papa Vitor. Xanem 6327, mantenha 1160, chame centro Recife em 125 decimal 1. 6325, 1-6327. Ok, prossiga a baixa altura e informe na cabeceira 35. Pronto para a decolagem. Paulo 35446. Ativou o solo em 219 aqui. Okay? É um 211, perdão, 211, ok? Ok, final. Guardião 02, autorizado a decolagem, Proaçu, vento 100 graus com 12 nós. Autorizado a decolagem, fora do solo, Guardião 02, grato pelo apoio. 6321, na linha e manter. Ali manter, 6321. Guardião 02, decolado aos 46, chama o controle em 1208. Chama 208, grato, Guardião 02. No solo aos 47, libere a direita, solo 121, decimal 1. 1211, console, livrando a direita, 3217. Estabilizado o ILS com 1807. Com 1807, complete o final do procedimento ILS, emissor na frequência 118.6. 18.6, 1807. Guardião 02, mantenha 500 pés no corredor axé, reporte farol da barra. Mantendo o código de avisar, 500 pés no corredor axé, reportará farol da barra, Guardião 02. Com 1396, reduza a velocidade para 2109. 210, gol 1396. Aproximação, guarda e utilização de pouso. Aguardando, 807. De pouso aí. 2045. 2045, Guardião 02. Confirme? 2045. Grato. Atinge 4000, 5K29. Controle web 5K29. Prossiga. Atinge 4000, para prosseguir na descida, tudo bom? Web 5729, desça para 2000 pés, ajuste no 0-3, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. 2000 no 0-3, pode voar, Duna? Autorizado. Obrigado. Gol no 396, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0 no 0, limitado pelo curso localizador. Esquerda, esquerda 10, limite Locke Gol 396. 49, controle 1208. 208, obrigado. Guardião 02, confirma. Proceda o Guardião 02, patrulha. Considere, Guardião 02. CNF 02. Japan Hatch, good evening, Ocean 6321. Oceania 6321. Radar contact, Arbor departure, climb flight level 320. 320, Arbor departure 6321. Gol 396 atingindo 050. Prossiga. Para o táxi, Mike Eco Delta. Pesa, ajuste no 0 no 3. 3.013, igual 396. Mantenha a prova ou eu intercepto o Locke Gol 396? Gol no 396, curva direita, proa 130, reposta estabelecida. Mantenha a prova, Gol no 396? Gol no 396, curva direita, proa 080. 080, Gol 396. 207. Mil gol 396. Autorizado, 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Ok, 3.000 gol 396. Passaredo 2231, no vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limitado pelo localizador. Esquerda 030, limitado pelo lock, passarei 2231. Estabilizado Web 5729. Web 5729, completo final do procedimento TLS, emissor na frequência 118.6. Obrigado, até já. Guardião 02, ciente. Salvador Passaredo 2231, vai atingir o 060. Passaredo 2231, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0.1.3. 4.000, 2231. Gol 1.3.9.6, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.3, autorizado final do procedimento ILS, reposta autorizada. 3.000, reposta ILS, 3.9.6. Torre, boa tarde, Web 5729. Externo baixado e travado. Web 5729, autorizado pouso 1-0, vento uma centena com 13 nós. Atento a pássaros na final, ok? Livre pouso, Web 5729. Então até lá, frequência livre para a coordenação. Quando passar outra vez de Itacaré, chama o controle Léo 201. Bom voo, Guardião 02. Confirmando Rio de Contas, então, você vai para o setor oeste, é isso? Ok. Então foi um erro de coordenação. Nós informamos que você ia para o setor sul. É. Querendo desculpar então. Então, frequência livre, bom voo, Guardião 02. Passaria do 2231 no confirme indicado. 230 nós. Ok, reduza para 170 nós. Reduzindo para 170 nós, 223 ou não. Confirm. Ocean 6321, remain with you. 6321, please remain with me for a while. Okay, sir, could you confirm that maintain flight level 320? We request flight level 360, possible? Stand by, maintain for a while level 320. Okay, 320, thank you. Passaria do 2231 na proa livre LS, chão estabilizado. Na proa livre LS, é para estar estabilizado, passaria 2231, pode descer para o estúdio menor, senhor? Desce e mantém 2000. Desce e para 2000, passaria 2231. E LS igual a 396. Prossi. 396 e LS. Voo no 396, chame torre na frequência 118.6. 18.6, voo 396. Flavijet 5729, no solo 56, libere, chame o solo em 121, decimal 1. Libera, solo 21, obrigado. Vento 110 graus com 13 nós, livre de decolar, Mike Echo Delta. Informa o 737 a 2 milhas do externo. Tarde com 396 no ILS. 396, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vai, escuta. Ocean 6321, contact the Recife Center, 126.0 or 128.8. Okay, now 260288, Ocean 6321 today. Controle Salvador, o Kilo Papa Vito, solicita autorização para manter o 075. Ciente, mantenha o 075, Kilo Papa Vito. Grato, 075, Kilo Papa Vito. Mike Echo Delta decolado ao 57, chame o controle em 1208. Controle 208, Mike Echo Delta. Gol no 396, livre pouso, 100 graus com 11 nós, atento a pássaros na final. Livre pouso na 10, gol 396. Ok, corredor axé, chame no farol da barra. Ok, se possível, direto. Então. Livre. Grato, chamar para livrando a CTR, o Mike Echo Delta. Tripo, Papá Romeu Lima, o controle na escuta. Tipo, Tripo, Papá Romeu Lima, chame no através de Andino. Papá Romeu Lima, vamos partir direto para o destino, sem restrições. Giro como é que serra, o controle, meu cordial. Giro como é que serra, direto para o final da pista 17, 1013. Papai Romeu Lima na escuta do controle. Um abraço, você. Um, dois, três, quatro, cinco. Arma 2, pipa na curta final. 231, chame a torre 1186, checa o trem. 286, não entendi. Aguarde. Salvador, boa tarde, passarelo 2231, aproximação final 10, baixar, checar. 2231, continue aproximação, atento a pássaros na final, aguarde pista livre. Continuar, aproximação, atento a pássaros, 2231. 19 a 1953, muito grato. Está liberado chamar Recife 12685, bom voo. 12685, muito grato pela atenção, pelo papalito. A pipas na final aqui, okay. O solo 211, ok? 211, obrigado. Passarelo copiou a informação, pipas na final também? Afirmativa. Tem urubus aqui na curta e segundo o gol tem pipas também, ok? Ok, senhor, tá atento, passarelo. 396, livrou. Trip 5627, aproxima-se de Cone, vamos encerrar o serviço, chama Aracaju 203, boa viagem. Chama 123, muito obrigado, bom final de semana a todos, 5627. Boa. Passarelo 2231 no solo 03, chama o solo 21 desse pão 9, ao livrar. 219. Qual é a posição agora? Positivo, certo. Você conseguiu falar em 2345? Comandante Neto. Ainda bem que ele não ouviu.